7722, sendo em Recife, 925 ONU. Recife 25 ONU, 6722, boa noite. Boa. Eu confundi a completa aproximação, torre 1862. Confirmito, continua a aproximação, vai prosseguir para o centro. A gente está como ponto autorizado, base direita no 7, reporte no final. Afirmativo, 7. Zero três, solas 30, direito 129, só. Salvador, boa noite, são 3603, de bom. Portão 3603, boa noite, prossiga na Alfa e Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, portão 3603. Eu vou falar da sala que passou pra vana da outra vez. Fogo Fito Livre Pouso, vento 1,60 graus, 8 mais. Esse prossegue em condições usuais, reporta Pito Açu, Guardião 07. Vitor Solo 34, estacionar frequência ali, Vitor. Boa noite. Prossiga. É só pra informar que a gente tá aqui parado aqui no pátio aguardando alguém que vai vir da gente até o 7. Vamos dar pra ela aqui, ok? É, parece que a empresa que é responsável, mas se puder dar pra ela, se der, vier, é uma coisa pra gente brigar. Ok. Guardião 07. Guardião 07 aproximando para Pouso Graé, autorizado direto Pátio Graé, forma do solo, Venturo 40 graus, 8 anos. Sim, direto Graé, forma do solo, Guardião 07. Venturo 273, boa noite, autorizado para Confins do nível de voo 360 pela APRASULU 16. Após a decolagem da cabeceira 10, para a curva direita, subida da Eulida Brig. O transponder é 5551 e o controle em 119 decimal 3545. 360 é autorizado, apresenta curva direita da Eulida Brig. 551, né? Afirmo, 5551 e o controle em 1935. 1935, tá bom, obrigado. Ok, correto, cotejamento, chama para o posto. Final Graé, Guardião 07. 6, forma do solo. 7. Salvador, gol 1940, pushback, acionamento da remota 12. Autorizado, chame táxi, altímetro 0013, gol 1940. 947. Gol 1940 para o TAC com 124 a bordo, 4 horas de economia, alterna Galeão. 124, 4 horas e Galeão. Está livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. Considera a torre 18,6, até uma boa noite. Gol 924, perdão, 1940. Positivo, Pátio 1, Índia e Alfa, condução a 18,6. Gol 940, obrigado, boa noite. solo Salvador, o gol 1567, está no pátio 3, pushback estacionamento. 1567 é autorizado no pátio 3, chame táxi, o altímetro 013. Ok, com 1003, está autorizado, vou chamar o táxi, o gol 1567. Falou, gol 1273, na posição 06. 1273, aguarde o táxi da aeronave da companhia sua cauda, após estar autorizado o acionamento no portão 3, chame táxi, o altímetro 013. Salvador, boa noite, está 3197, está vista? 3197, boa noite, 380, Galeão, confia. Está pronto. A 3197, autorizado para o Galeão, nível de voo 380, pela Alfa Zulu 10. Decola da 10, curva direita, subida da El Lida Hibride. O transponder é 319, perdão, o transponder é 5563 e o controle é 1935. Corta aí. Correto, 3197, chama para acionamento no portão 2. Autorizado, alinhar e decolar, vento 130 graus, 209, 940. Salvador, o gol 1567 pronto para o táxi, com 128 a bordo, 3 horas e 49 minutos de autonomia, alternativa com 20. O gol 1567 vai taxiar via pátio 1 no Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 18.000, altímetro 10013, o senhor será o número 2, seguindo a aeronave da companhia que iniciará em breve no pátio 1. Maravilha, então vamos iniciar o táxi, vai ser via pátio 1. Alfa, ponto de perto da 10, 1826, número 2, 1567, obrigado, bom final de semana. Boa. Boa, 1273, para o táxi, com 1142 a bordo, espera já estou batendo, tirando o campo. Ali, o táxi à direita, no ponto de perto da torre, 1826, boa noite, voo 1273. Táxi à direita, no ponto de perto da torre, 1826. autorizado, a minha área de decolagem é um turno 40 graus, 5 nós, 273. Boa noite, com 567, quando espera da 10, tá pronto. 567 autorizado, aliás, manter o zero. Pode manter na 10 do 567. Controle, é o voo 273 da EL na sua escuta. 273, boa noite, contato radar, final 360, saída da EL. Da EL até o 36. Tivemos um turno 30 graus, 8 nós, livre decolagem. Iniciando, bom. Rodou 5 a 7. Autorizado, chame táxi. Voltinha, turno 0 no 3. Eu solicito para evitar tráfego mais à frente e mantenha a proa 260 e em caso de falhas, mantendo 50 milhas na proa, reassume direto o Sagaz. Sempre vai manter a proa 260 por 50 milhas em caso de falha, após 50 milhas, em caso de falha, Sagaz. Vou mudar o quadro. Fecha na cola 55, controle 19 decimal 35. 1935, 567. Controle, boa noite, 567 Lagoa, decolou, você escuta. 567, boa noite, contato radar, subida 360, saída Arbor. 360, Arbor, 67. Dois 2 1 8, chame torre agora, 18 e meia. 18 e meia, 2 1 8.